se liga então no saber. Paz e união pros irmãos, pra mim, pra você. A intenção é progredir, é crescer. Nada nos desvia desse meu parecer. Pare de pagar mão de otário e se liga então no saber. Paz e união pros irmãos, pra mim e pra você. Ei, irmão, um novo tempo há de vir. Basta você construir. Quebre as algemas, não desista. Faça você sua escrita. Pra pá pá pá pá pá. Yeah, siga aí, limpe a poeira. E se levante, que a vida passa em um instante. Se liga no caminho certo, porque o nosso papo é reto. E o papo é reto. Se conselho fosse bom, se vendia. Mas sua cabeça está perdida, confusa e vazia. Quanto tempo se passou e você aí parado, estagnado em seu mundo perturbado. A roda da fortuna não para de girar. Luxúria, inveja, olha só como você está. Só quem chega no fundo e não tem mais pra onde descer. O caminho natural é subir pra vencer. Não vim aqui te pagar sapo e nem sermão. É apenas papo reto, é verdade entre irmãos. Ei, irmão, e um novo tempo há de vir. Basta você construir. Quebre as algemas, não desista. Faça você sua escrita. Pra pá pá pá pá pá. Yeah, se cair, limpe a poeira. E se levante, irmão, que a vida passa em um instante. Liga no caminho certo, porque o nosso papo é reto. O papo é reto. São vários amigos, quais os verdadeiros? Colega é colega e amigo é parceiro. São vários amigos, quais os verdadeiros? Colega é colega e amigo é parceiro. Conto nos dedos da mão, quem que me deu ideia certa? Me faltam dedos na mão, quem me chamou pro esquema errado? Conto nos dedos da mão, quem que me deu ideia certa? Me faltam dedos na mão, quem me chamou pro esquema errado? Que a vida me ensinou do mal, tô vacinado. No caminho do bem, esforço pra fazer também. Na positiva vibe é o patito feio. Na positiva vibe eu e meus parceiros. De frente pro alvo meu tiro é certeiro. Nem sempre quem ganha que chega primeiro. Ei, irmão, e um novo tempo há de vir. Basta você construir. Quebre as algemas, não desista. Faça você sua escrita. Pra pá pá pá pá pá. Yeah, se cair, limpe a poeira. E se levante, irmão, que a vida passa em um instante. Liga no caminho certo, porque o nosso papo é reto. O papo é reto. Se o sol brilha pra um, pode brilhar pra todos. Sempre existe uma saída quando a esperança é em dobro. Batizado na água de chuva aos pés de Ogum. Quem tem fé não desiste de modo algum. Levanta a espada, pois a batalha está começando. Matando um dragão por dia, você vai se purificando. O tropeço e a derrota fazem parte da história. Levantar é necessidade, mesmo que a dor fique na memória. Sublime é o ato de seguir e persistir. Por isso o papo reto, o segredo é não desistir. Nossa intenção é progredir, é crescer. Nada nos desvia desse meu parecer. Pare de pagar mão de otário e se liga então no saber. Paz e união pros irmãos, pra mim e pra você. Thank you.